Bom, antes de mais, nós queremos agradecer desesperadamente ao Guel. Guel de banho. Que nos está a gravar gentilmente este CD às 4 da manhã e que está ali também com as ramelas já, de facto. Está. E o que é que tu estás a fazer, Nuno? É o ritmo, é a base musical. Está bem. Queremos agradecer a toda a gente que comprou o livro também. E beijos para o Guel. Muitos beijos para quem comprou o livro. E também a quem não comprou o livro e recebeu o livro de prenda. Exatamente. E que tem paciência para nos estar a ouvir nesta altura, que conseguiu chegar ao fim do CD e está a ouvir esta faixa. Eu gostaria de terminar este livro das rapidinhas contando uma pequena anedota. Sim. Ai, sim. Pronto, finalmente uma anedota neste livro, não é? Então, e neste CD. E é a seguinte. Então, onde é que puseste os óculos? Pulos. Ah, com tantos pulos caíram-te! Bravo, muito obrigado. Mas olha, a gente não pode muito terminar obrigado. Isto sem dizer que foi um prazer fazer isto. Foi um grande prazer. Pois foi, fazer mas isto. Agora foi pronto, adeus. Engraçado. Tchau. Vocês não querem mesmo dizer nada? Não, vamos dormir. Não, nada mesmo. Adeus. Desliga aí o microfone à Maria. Adeus. Até logo. Tchau, até logo.